amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta da Redação. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos comentar as notícias referente ao mundo do cinema e da televisão que aconteceram no mês de agosto. É, o ano tá passando, meu filho. Mais alguns meses e a gente já tá em 2015. Agosto foi embora e deixou bastante notícia. Mas como a gente não gosta de comentar bastante notícia, a gente vai comentar só as mais importantes. Para comentar sobre essas notícias comigo, tá aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Vamos falar aí de agosto, que foi um mês que trouxe algumas coisas meio chatas, mas, sei lá, mês do cachorro louco, né? Eu trouxe Guardiões da Galáxia. É, mas trouxe o Robin Williams morrendo, né? Nossa, é verdade, cara. E também aqui com a gente, como sempre, o senhor Warley, o Bolano. Pois é, estou de volta. Não deu para participar do podcast de notícias sobre a Comic Con que eu tanto queria, mas estamos de volta. Ah, yeah. E aqui com a gente, como sempre, também o senhor Davi Garcia. Pois é, vamos comentar então as notícias do agosto, do desgosto, né? Teve umas noticiazinhas aí meio braba realmente, como o Alex citou, mas vamos falar das boas, né? Que é o que interessa. Vamos então comentar as notícias do mês de agosto. Senhor Alexandre Luiz, qual a primeira notícia que iremos comentar neste podcast da redação? Bom, a primeira notícia é bem temático aí do mês de setembro, né? Apesar de ser uma notícia de agosto. É tudo Kevin Bacon, cara. Mas é, o Charlie Hunnam é o favorito para estrelar o remake de Fuga de Nova York. Fuga de Nova York, clássico lá de 1981, do John Carpenter, que tinha o Kurt Russell, ganhou uma continuação, Fuga de Los Angeles, horrível. É, e aí que tá o medo, né? Porque se for pra fazer boato, um... Há boatos que ele vai fugir de moto, né? Ah, é, né? Vai fugir de moto. É, o couro preto já combina ali com o personagem. Só falta colocar um tapa-olho. Será que no final de Sons of Anarchy já vai dar o... Caralho, ele vai ficar B10, mas vai ficar... É, sinceramente, né? Quando a gente vê notícia de remake, a primeira coisa que passa pela cabeça assim, é aquela coisa. Acabou mesmo a criatividade, né? E depois a gente vai ter uma notícia mais pra frente aí que é bem nisso, né? Acabou a criatividade, né? Tem que fazer remake, reboot de tudo. Então vamos lá falar de Fuga de Nova York. Vamos fazer um remake de Fuga de Nova York, que é um filme muito oitentista, assim, um filme muito fruto dos anos 80, do comecinho dos anos 80, pelo menos, aquela coisa assim bem, olha, estamos à beira de um holocausto, né? A qualquer momento alguém pode apertar um botão e todo mundo, e ter um apocalipse e o mundo virar essa bosta que vocês vão ver no filme aqui, né? E você vê lá Nova York toda fodida e tal. Não sei se isso cabe muito pro mundo de hoje, né? Ah, mas o pessoal sempre gosta desses universos distópicos também, né? Sempre rende alguma coisa, né? Mesmo que seja mais do mesmo, no caso aí, que eles não tragam nenhum elemento novo comparado com o original, acho que deixa pelo menos o público curioso, né? Eu, pelo menos, fiquei bem curioso. É, o Neil Marshall já fez a versão dele pra Fuga de Nova York, né? Mas... uma mulher ainda no papel principal, que é até mais interessante que o Kurt Russell e até que o Fernandes Hanna. É, mas acho que até o remake a gente pode até ganhar em termos de performance do ator mesmo, né? Porque o Kurt Russell é fraquinho, né? Ah, não. Sempre foi fraquinho, né? Fraquinho é uma bondade sua. Não que o Charlie Hanna seja também um Al Pacino aí. Mas perto dele é quase isso. É um cara que tem carisma, eu acho, né? Ele consegue carregar esse tipo de personagem, eu acho. Personagem mais denso, mais pesado, assim. Pelo que ele mostra em Sons of Anarchy, pelo menos, né? Uhum. A gente tem essa noção dele conseguindo carregar um personagem assim, mais pesado. Que vê pra assim, que lado que eles vão caminhar, né? Também, né? Não sei, de repente vão mudar o tom do filme também. Não... É, é o que eu ia falar agora. Fuga de Nova York, ele tem um tom legal, porque o filme todo eles fugindo de Nova York, né? Nova York virou uma prisão, uma cidade-prisão. Aí cai um avião com o presidente lá, ele tem que salvar o cara e... Ele é um prisioneiro, tem que salvar o presidente. E aí ele... O filme todo fica nisso, né? Um filme de sobrevivência, ele tentando fugir e tal. Hoje, como tudo é muito megalomaníaco em Hollywood, a trama de Fuga de Nova York, ela é até contida, sabe? Pros padrões de hoje. Então tem medo de virar um filme de ação padrão, assim, que, sabe? A gente só tá usando o nome, mas na verdade é só um filme de ação que você já viu várias vezes e que não vai trazer nada de novo pro gênero. É, esse é a grande armadilha desse tipo de filme, né? Porque... a chance do cara se entregar só ao CGI e fazer sequências de ação que a gente já viu em vários outros filmes é grande, né? O cara tem que pensar realmente, tá, o que eu vou trazer de diferente ou de atual, né? Pra esse tipo de história, né? Pra essa história desse, né, que ficou famosa lá atrás. Então, acho que essa tem que ser a grande preocupação de quem vai fazer esse filme, né? Que ainda não tem diretor definido, né? Até em 2011 rolou um boato de que seria feito. O Gerard Butler era o preferido para fazer o Snake Plissken. E o filme seria dirigido pelo Breck Eisner, que fez aquele filmão, né? O Saara. E que os caras estavam no caminho bem certo aí, né? Só que não. Pois é. Bom, vai que o Charlie tá igual aconteceu em 50 Tons de Cinza lá, que ele achou o roteiro uma bosta e caiu fora. Se ele cair fora, a gente já sabe. Já sabe do que esperar, né? Já sabe. O que vem pela frente. Pois é. E vale lembrar também que o cara, a gente não vai destacar assim, essa notícia aqui, mas o Charlie Hammond tá praticamente certo, né, pra fazer o que promete ser uma trilogia também, né? Que é do Reactor, né? Trilogia não. Sexologia. Sexologia. Ah, meu jovem, eu agora só entro pra dar pequenos pitacos, rápidos, assim, ó, vai e volta. São 6 filmes baseados na lenda do Rei Arthur, dirigidos pelo Guy Ritchie. Espero que o Guy Ritchie esqueça da merda que ele fez com o Sherlock. Já pensou se ele fizer um Rei Arthur? Pensa nas coisas boas que ele fez, entendeu? Rei Arthur massa velho, tipo Sherlock, assim, cheio de, sei lá. Cheio de porradeiro, né? Rei Arthur porradeiro, sabe? Rei Arthur steampunk, né? Tomara que não, né? Vamos ver se ele faz um filme sério. Ah, mas eu acho que não é uma ideia de um Rei Arthur. Se fosse, assim, mais bem feito, cara, até que podia ser algo bem legal, mano. Ah, não sei, cara. Hoje tudo tem que ser assim, sabe? Parece que você pega uma história clássica, a roupagem nova tem que ser transformar o cara no Tony Stark, sabe? Não precisa transformar ele no Tony Stark, não. Mas pode trazer outros elementos, assim. Sei lá. Eu acho que fica muito bobinho. Não que a história do Rei Arthur seja porra, mas é uma história épica, né? Um troço que daria pra fazer um filme estilo Senhor dos Anéis mesmo, assim. Não sei se 6 filmes, né, é o ideal. Eu acho que é meio megalomaníaco. Você tá exagerando, né, cara? Só espero que ele não esteja fazendo a escola... Peter Jackson, né? Peter Jackson, né? É 6 filmes, senão, cada um com 3 horas e meia de duração. Não, peraí. Peter Jackson não, pô. Não, porque nego não quer mais fazer trilogia. Ah, então agora é meteorologia. O primeiro filme é só pra contar a infância do Rei Arthur, entendeu? Não, na verdade, você sabe o que é? Eu acho que os caras estão querendo fazer no cinema séries, entendeu? Ele só vai tirar a espada da pedra no quinto filme. Ah, com certeza, exatamente. A próxima notícia aí, que aí a gente dá um pé na bunda da criatividade, né? Ah, por que não, né? O troço que já não é bom, vamos cagar mais um pouco. Por que não, né? A próxima notícia é que eles estão querendo reiniciar a franquia Anjos da Noite. Não é suficiente esse tanto de filme de Anjos da Noite. E agora vai ser Anjos da Madrugada. Ah, não, é. Não. Pior ainda. Cara, você sabe quando a notícia já é ruim? Assim, porra, Anjos da Noite já não é grandes coisas. Não é nem coisa, né? As continuações... Piorou é ainda. Aquele cara, né? E aí, você fala assim, não, porra, é bosta. Mas a gente quer uma bosta que fede muito. Então nós vamos chamar o roteirista do Padre. Que não basta, entendeu? Tem que ser assim bem. Ah, não, mano. Olha, desculpa, mas não dá. Cara, O Padre parece que foi um filme feito pelo capeta, né? De tão ruim que era. Não, mas é isso que não dá pra entender. Essa notícia é muito bizarra, cara. Porque, tipo assim, vamos pegar uma franquia que já não dá muita grana, sabe? O Anjo da Noite. O primeiro, o segundo, o terceiro, mas o quarto, assim, foi pra fuder. Foi pra pregar no caixão. Sabe? O filme é muito ruim. Então vamos pegar essa franquia aqui, que tá de mal a pior. Começou... O primeiro filme eu acho divertido, o segundo eu acho bem ruim, o terceiro eu acho até interessante. Mas, assim, é muito... É bobo, sabe? É um troço que merece fazer um reboot. Mas vamos pegar e vamos fazer um reboot. Aí vamos contratar o cara que roteirizou um dos piores filmes dos últimos anos, que é o Padre. Claro, isso faz todo sentido do mundo, né? Cara, o que é ruim sempre pode piorar. É tipo o cara falar assim, vamos fazer um remake de Batman e Robin? Vamos contratar quem pra fazer o roteiro? Sei lá, pega o cara que roteirizou Elektra. Ou... Caramba, sabe, tipo, umas coisas que não fazem muito sentido. Não, mas assim, eu entendo, porque Anjos da Noite 4 fez uma grana legal. Fez 160 milhões, foi o mais bem sucedido. Ah, mas eu acho que deve ter custado uns 20, 30, não mais do que isso. Não é possível que custou só isso, cara. Hoje em dia o filme não custa isso, não. O povo deve ter ido pro cinema achando que ia ver a Kate Beckinsale nua. Se enganaram de novo. O Dredd custou 50 milhões, cara. Ele é considerado um filme de baixo orçamento. O Anjo da Noite não pode ter custado. Custou 70. Aí, ó. E esse 150 aí é onde? Só nos Estados Unidos? Não, é mundo. Puta, então... Unidos foi só 60. Puta, nem se pagou disso, cara. Ai, boa. Não, não, não. Cara, é muito assim. Parece até que eles têm uma grande franquia na mão, sabe? A gente não pode perder os direitos, então vamos fazer um reboot. Meu, não é uma grande franquia. Cara, quem é essa porra? O resumo é esse. Não, é baseado numa história do cara que faz aquele lobisomem grandalhão, que tem uma não, voz... Não, sim, mas eu tô falando assim, de qual empresa que tá... É da Sony, é da Sony. E tá na mão da Lakeshore, né? A produtora é a Lakeshore. Mas quem distribui é a Sony. E vai dar sono. É só a Sony meio cagadora de regra, eu entendo. A única coisa que salva da franquia Anjos da Noite... que é constante em todos os filmes, é a trilha sonora, assim, que é bem bacana. A trilha do primeiro é muito boa. O visual do primeiro filme eu acho legal. Assim. E, na verdade, o primeiro filme não é nenhuma ideia original, né? É uma cópia descarada de Vampiro à Máscara e Lobisomem, lá no Mundo das Trevas, da editora lá que publicava o RPG do... Era White Wolf, se não me engano. Eles chegaram até a cogitar processo, porque é muito parecido o negócio, assim, do lance dos vampiros contra os lobisomens. E o primeiro filme é, tipo, bem Romeu e Julieta, então até que dá pra encarar, sabe? Visual é bacana. Mas ele foi caindo, assim, tipo... É o típico filme que era pra ser um filme só, sabe? Não tem por que fazer. E legal que a Sony parece que quer mesmo pegar isso, assim, porque se você assistir lá o... Eu, Frankenstein, lá, o Frankenstein entre os demônios, cara, é a mesma história do Anjo da Noite, viu? Você animou a ver isso, né? Parabéns. Ah, eu vim em casa, né? Eu vim em casa. Não, parabéns, hein? Ainda assim tá de parabéns. É. Né? Alguém que se sujeita a ver esse tipo de coisa tá. Cara, de é parabéns. A mesma coisa. Tem até uma cena do Aaron Eckhart, que ele tá em cima de um prédio, assim, que é igualzinho uma cena que a Celine do Anjo da Noite tá em cima do prédio, sabe? Ah, cara... Não, vamos mudar de notícia, porque falar de porcaria é foda. Pois é, Faroeste Caboclo, né? Ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro aí, que é baseado na famosíssima música do Legião Urbana. Filme legal, realmente, né? Eu vi ano passado no cinema também. Achei um filme bem interessante. Não é excelente, assim, melhor filme brasileiro que eu já vi, mas... Da safra recente é um filme que tá acima da média. Quentin Tarantino no Brasil, né? Diga-se passagem. É, não dá pra negar que ele namora bastante, né, com o estilo do Tarantino, né? Mas é que a própria história da música sim, ajuda, é bem, né, já te leva a isso, né? Só que, claro, né, eles valorizaram bem esse aspecto, né, do... Da vingança. Então. É, tem uma paixão meio proibida, né, e que acaba, né, aquilo é o fio motor do filme, né? É, o que eu acho bacana no Faroeste, assim, é que ele é o primeiro filme do cara, né, desse René Sampaio. Não conhecia. É, eu acho que é o primeiro filme dele. E o cara mostra, assim, que ele tem boas ideias, cara. Logo na primeira cena que ele faz aquele elipse, né? Que ele salta o tempo ali com... Mostrando só o menino colocando o balde no poço, né? E o balde vai descendo. Aí ele cai, assim. Na hora que ele sobe o balde, o menino já cresceu, já ficou adulto. Cara, só aquele primeiro take que você fala, opa, né? Tem coisa boa vindo por aí. O filme tem boas ideias. Eu gostei bastante, cara, do Faroeste Caboclo. Eu achei um belo filme. Não sei se é pra tanto de ganhar o grande prêmio do cinema brasileiro. Levou 7 prêmios, né? É, eu particularmente não acho, porque eu acho o Som ao Redor um filme muito superior. Pois é. Mas é de fato um bom filme. Tanto que na época que eu vi, eu comentei bastante, falei pra todo mundo assistir, porque é bem legal mesmo. É. Mas eu não vejo pra tanto, mas beleza, ok. Eu gosto mais do Serra Pelada ainda do que dele, cara. Tem o Serra Pelada também, esse eu ainda não vi, mas também falaram muito bem. É, eu não assisti o Serra Pelada ainda. Mas o Serra Pelada também não vi, não. Mas no caso do Faroeste... Só eu vi os negócios, toma banho. Ué, mano, acontece. Som ao Redor, Serra Pelada e Faroeste tinha 13 indicação. Ah, é? Estavam todos concorrendo juntos ali. É isso. Ah, legal. O que eu gosto do Faroeste Caboclo, assim, é que eu acho que ele é um filme que é um tapa na cara de muita gente. Porque, assim, o pessoal acha que brasileiro não sabe fazer filme de gênero, né? Não, é que o cinema brasileiro ainda sofre muito desse estereótipo, né? O brasileiro em si, ele ainda tem aquela ideia de que o cinema brasileiro, ele só sabe fazer comédia da Globo ou filme... Porno chanchada, né? Sai muito forte, né? Gravado na cabeça, né? E quando as pessoas tentam fazer uma coisa diferente, como é o caso do Faroeste, as pessoas acreditam que não, isso aí deve ser um filme porcaria, né? Não vai fazer jus ao tamanho da música, né? a grandiosidade daquela história. E aí perde a oportunidade, né? Às vezes de ver um filme legal porque fica preso a preconceito. É. Ah, e o Brasil é muito bom, assim. Pelo menos eu vejo nos últimos anos, o Brasil tá crescendo muito. O cara tá fazendo muito filme bom, de qualidade e de diversos gêneros. Tem Praia do Futuro, tem tem Heleno, né, O Som ao Redor, O Faroeste Caboclo, teve aquele Corações Sujos. Então, assim, a produção brasileira tem melhorado muito, cara. Então, eu acho que, assim, é um dever de todo mundo correr atrás disso. Valorizar mais. Né? Valorizar, exato. É difícil, falando, às vezes. É tudo Globo Filme, tudo Globo. Não é tudo. Não Globo. É. Vai, o problema é que você só recebe, porque você não vai atrás, você só recebe o que é da Globo. Óbvio, porque é quem tem mais poder de distribuição, quem tem mais poder de divulgação. Obviamente, você vai ficar, se você olhar só ali naquela parte, você vai só ver filme da Globo mesmo. Depois a gente falar de remakes de filmes, de falta de criatividade, reciclagem de ideias no cinema, claro que não poderia ser diferente na televisão. O filme Minority Report, aquele do Steven Spielberg de 2002, que você gosta, que quando saiu o Kinect você queria ficar brincando de Minority Report, vai virar série de TV. Nada mais, nada menos, na mão do roteirista de Godzilla, o senhor Max Borenstein. Cuidará do roteiro para televisão e é só isso. O Spielberg vai produzir. Mas o Tom Cruise não vai ser o protagonista. O Steven Spielberg tá produzindo não é nada que possa valer-se de ser algo bom. Não. De longe. Bem longe. Não, o Spielberg, ele tá assim, né? Ele tá produzindo qualquer coisa. Aí, o negócio ele tá dando tiro pra todo lado. Uma hora ele acerta, né? O problema é que ele tá chutando demais. É. Mas, porra, série de Minority Report. É. Não, assim, a ideia do Minority Report, ela realmente ela comporta um desenvolvimento de uma série, porque, né? É. Um caráter de episódicos, né? De botar lá. Quer dizer, se forem seguir a mesma linha do filme, né? É, o que de dá botar pra lá uma. O mais tentador é colocar um caso da semana, né? É. Sim, exatamente. Mas eu acho que, assim, se eles souberem, por exemplo, trabalhar a casa da semana e tiver uma história maior por trás... É, tem que ter a mitologia, né? Exato. Tem que ter aquele arco que se desenvolve paralelamente aos episódios individuais, né? Episódios isolados. Por quê? Sim, tem que saber que canal, tem que saber que canal que vai exibir, né? Quem é que vai estar por trás da... produzindo a série, quais são os atores, né? É muito si. Ficar só no caso da semana não vai durar nada. O americano adora procedural, mas o americano não é muito chegado à ficção científica na televisão. É, Almost Human tá aí pra provar isso. É uma série bacana, mas ficou muito preso no procedural por conta da primeira temporada, né? Tipo, vamos formar um público aqui primeiro, depois a gente mexe com a mitologia da série. Não rolou, não deu certo. Pois é. É complicado. E ele quer, o Spielberg quer um ator de ponta, né? Um ator com nome bacana pra entrar como produção, né? Igual a Halle Berry lá com o Extant. Que a Halle Berry também é produtora de Extant. Então, sei lá, cara. Como o Davi falou, é uma série, é uma história que comporta uma série de TV. Mas, putz, cara. Será que não tem ninguém, assim, que tenha uma ideia pra uma série de ficção científica original, sabe? Que não seja baseada em nada? Porque, assim, Minority Report só vai dar o pontapé pro que a gente vai falar agora, né? Que esse mês de agosto, agora, parecia que todo dia saía a notícia de que um filme ia virar série. Dá ou uma série ia virar filme. Não, filme virar série é muito mais, cara. Sim. Porque, porra, ó, já, né, esse ano já tivemos aí alguns exemplos, né? Mas pro próximo Fall Season 2015, 2016, vamos ter aí série baseada na profecia, Minority Report, qual mais aí, vai? Tem mais aí. Cara, saiu assim, tipo, uns 5, 6, tudo seguido, assim, ó, vai ter série baseada nesse filme, vai ter série baseada nesse filme. Ghost parece que vai ser série. Mas você sabe o que é? É juntou a vontade, a fome com a vontade de comer. Juntou a falta de criatividade com Hannibal, Bates Motel e Fargo dando certo. Mas você sabe que quando aumenta muito a produção de uma coisa só, a tendência de ter muito mais porcaria do que coisa boa é... Sem dúvida, mas isso aí a gente não discute, né? Eu acho que nem é a falta de criatividade, cara. Eu garanto que deve ter muita ideia boa. O problema é gente que pega e fala, vamos fazer isso aqui. Não, vamos nesse aqui que é jogado certo, tá ligado? O pessoal já conhece a história, então... Tá arriscando, é ruim arriscar. Tem outro fator também, cara. É mais fácil pra fazer marketing de uma série nova quando a marca já é conhecida, né? Você não tem você gasta menos. Você não precisa nem... É, exatamente, você não precisa nem... Ah, qual que vai ser a sinopse dessa série? Não, olha, você só precisa saber que ela é baseada naquele filme. Ah, tá, então tá ótimo. Então já sei mais ou menos o que esperar, né? Igual, por exemplo, você chega assim, vai lá, fala assim, ah, não, nós vamos fazer uma série sobre, né, relacionado ao Psicose. Eu vou te mostrar um hotel, que é o Bates... A casa, né, onde vive a família, eu vou te mostrar uma placa escrito Bates Motel e eu te vendi a ideia. É só isso. Pronto, é fácil. Meio xarope isso, cara. É, eu também acho, mas assim, fazer o quê, né? Eu sempre torço pra que dê certo, por exemplo. Porra, Minority Report é um filme que eu gosto bastante, acho um dos bons filmes do Spielberg da última década. É uma série de ficção científica, que é, né, um gênero que eu adoro, assim, e é baseado na obra do Philip Dick, que, porra, dá abertura de fazer um monte de coisa. É, porra, é foda, cara. Sinceramente, eu queria alguma coisa nova, mas... Eu não sei, eu acho que eu sou muito escuro, mas eu, assim, se eu pegasse pessoas boas, assim, fala, e dá pra um canal fechado pro Netflix, fala assim, nós vamos fazer a trilogia da Fundação. Sabe, assim. É do Asimov, né? É do Asimov. Não, sim, mas eu falo na questão de ficção científica, entendeu? Ah, sim. É, porra, formato perfeito pro Netflix, né? Sabe, é um puta material foda, na mão de negro bom ia sair uma coisa incrível. Ah, lembrei de outra série aí, baseada em filme, que é o Advogado do Diabo. Ah, cada dia vai ter um... É, cara, tava on fire o negócio. Todo dia saía notícia de uma série que ia ser baseada... A do Neil... É, a do Keanu Reeves é baseada em alguma coisa, não, né? É, é um livro. Todas essas séries que estão sendo inspiradas por filmes, a maioria são de filmes que foram baseados em livros. Cara, é muito convergente, é um ciclo, o negócio. É um ciclo, né, mano? É um ciclo. Era livro, virou filme, aí o filme... E o pior é que, assim, eles nem falam que é o livro que inspirou o filme que vai virar a série. Não, é o filme que vai virar a série. Mesmo que o filme já tenha sido inspirado por um livro. Ficou confuso isso, mas é bem assim. Tipo. Mas é a ideia de vamos gastar a ideia até a última ponta, entendeu? Até eu não poder mais, né? Até... É, eles são tipo aquela galera que apontava as duas pontas do lápis pra poder usar mais. Putz, que metáfora. When she comes with a ghost of a smile and she runs. Aí tem um livro que vai virar série. É um livro do Neil Gaiman, puta livro bacana, chamado Deuses Americanos, que era pra ter virado série pela HBO, a HBO enrolou e acabou perdendo o direito do negócio. Agora foi pro canal Stars, com produção do Bryan Fuller, de Hannibal, né, e com roteiro de Michael Green, que escreveu Lanterna Verde e Heroes. Nossa, gente! O problema tá aí. É, mas vamos... Mas o Fuller escreve bem, ele é o cara que cuida da série, né? Ele é o cara que pega e transforma aquilo. Então eu duvido, assim, que ele vai deixar o cara cagar no negócio se ele tiver como showrunner. Então a série vai pro canal Stars, e o Stars é um canal bacana pra quem fica ansioso com série, porque ele geralmente dá sinal verde pra primeira e pra segunda temporada de uma vez. É, isso é bom. Ele já garante, pelo menos duas temporadas ele já garante, né? É, ou garante duas temporadas aquela maravilha, ou te garanto duas temporadas aquela porcaria. É, por exemplo, esse ano ele apostou naquela série produzida pelo 50 Cent, Power. Aí, antes da série estrear, ele já, ó, vai ter segunda temporada. Pois é, não merecia segunda temporada a série, vamos simplesmente dizer isso. Se eles forem fiéis ao livro do Neil Gaiman, a série vai merecer segunda, terceira, quantas temporadas tiver, sabe? Então é uma questão de ser cuidadoso com a trama. A história é bem bacana, fala sobre um ex-prisioneiro, né, acaba de sair da prisão, Shadow, que ele vaga pelos Estados Unidos, né, dos dias de hoje, mas que ele vai descobrindo um mundo, um submundo nos Estados Unidos, repleto de deuses mitológicos. Ele vai encontrando esses deuses pelo caminho aí. É uma história típica do Neil Gaiman, né? Ele já fez isso com Neverwhere, que foi uma história que ele escreveu pra ser série da BBC, depois virou livro, depois virou quadrinhos, hoje virou novela de rádio lá na Inglaterra. E que é bem isso, né? Ele gosta muito de trabalhar essa coisa, esse encontro de mundos, né? O mundo real com o mundo mágico. Ele já fez isso com Stardust também, né? Sandman, nem precisa dizer. Então vamos ver, eu acho que tem tudo pra ser uma série bacana. A notícia que saiu esse mês é que a série ela deve seguir bem o padrão Game of Thrones, né? Por conta da quantidade de personagens, são muitos personagens. E que vai ser bem seriado, assim, né? Tipo, é uma história contada por capítulos. Cada capítulo ali seria o capítulo do livro, mais ou menos. Deve ter uma narrativa bacana. Vamos torcer pra que seja bom, né? É. É o que resta. Né? É, porque o Bryan Fuller é muito visual, né? Então eu acredito que ele vai conseguir passar muito, assim, do... Pense pelo lado bom. Não foi filme antes, né? Pelo menos, esse não... Eu tô bem ansioso. É uma adaptação, né? É uma adaptação. E você falar em visual, né? O Brian Fuller ser um cara muito voltado pra esse aspecto. O Stars é um canal que dá muita liberdade pra isso, né? Sim. Então, pode ser uma série que não vingue, mas acho que se não vingar, não vai ser por falta de liberdade ou porque alguém vai tentar podar alguma coisa. Que é ruim, inclusive, né? Quando saiu a notícia de que o seriado do Preacher, né, seria produzido e tal, se ele não fosse pra HBO, ele teria que ir pro Stars, porque o Stars é um canal que dá liberdade temática, né? É. Ele deixa você falar de muita coisa, deixa você mostrar muita coisa, vi de Spartacus, que era bem explícito, né? Tinha coisas que você não via em série, nem na HBO. E Preacher é uma coisa, assim, muito violenta e bem sacana, assim. Tinha que estar num canal como o Stars, não no AMC. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Vamos dar esse benefício da dúvida, né? Porque o AMC não ia apostar, assim, sem ter porquê. Mas o negócio é que American Gods deve ter filmado em 2015 pra estrear só em 2016. Ainda temos 2 anos aí de espera pra série. Tomara que valha a pena. É, se você não leu o livro, dá tempo de ler pra ter uma boa ideia do que se trata, né? Pô, dá tempo de ler todos os livros do Neil Gaiman nesse tempo, porque... Não, a leitura do Neil Gaiman é muito rápida, cara. Ele é um cara muito dinâmico na forma como escreve. Assim, é impossível você começar a ler o livro e não querer terminar, sabe? E agora nós vamos falar sobre Sherlock, aquela série maravilhosa daquele cara. Esse cara é demais. Moffat. Ele diz que a quarta temporada será devastadora. Ele e a equipe dele de produção já contaram para os atores o que vai acontecer e todo mundo foi às lágrimas. Puta merda. Bom, quem conhece o Moffat do Doctor Who sabe que... Seu filho de uma puta de marca maior. Que pra ele falar que o troço vai ser devastador, olha, ele pode vai apostar. Matar metade do... Ele vai matar... Nossa, ele vai matar todo mundo. Ele vai deixar só o Sherlock. Nem o Sherlock. Hã? Nem Sherlock. Não, ele tem que deixar alguém, porra. Ele tem que deixar alguém, porra. Vai fazer igual você falou do Kurt Sutter. Vai matar até o câmera. Ah, não duvido, né? Cara, o Moffat, ele é incrível, né? Pra criar essas histórias, assim, e te surpreender com o rumo que os personagens tomam. E, né? Assim, o bom é que é capaz de ser algo que já tava na cara lá na primeira temporada. É, que quando acontece, você fala, nossa, faz todo sentido acontecer. Exato, que tem dessa. O problema é, tipo, que quando sai, a primeira temporada já vai ter feito o quê? 15 anos? Aí complica você fazer ligação. Não, pô, tem Netflix aí, tem DVD, Blu-ray, não tem desculpa. Assista antes de ver a nova temporada, pega o hype. Não. Ela vai ser rodada no final de 2015, né, pra sair em 2016. É como se diz, eu faço meio... Não vou, criticar, porque realmente ele tem que fazer o que dá mais dinheiro, que é Doctor Who. Eu entendo. Mas é um pouco por isso e também a agenda dos atores tá cada dia mais complicada, né? Com prêmios e prêmios vindo, então aí tá difícil. Às vezes podiam ter antecipado essa produção de Sherlock aí depois do Emmy, né? Pô, o episódio ganhou prêmio e tal, eles tinham que ter... É, mas aí tem que ver como é que tá a agenda realmente do Martin Freeman e do Benedict, né, cara? Porque com 300 projetos na mão e tão que ganham prêmios, então, assim, só aumenta a corrida atrás deles, né? Pra fazer outros projetos. Então, eu entendo, eu vou dar esse desconto pra ele. Se o espaço entre uma temporada e outra favorecer a qualidade, né? Porque a gente sabe que o que é feito às pressas acaba tropeçando. É, como se diz? O importante é sair. Se for parar pra pensar, é complicado mesmo. Porque os caras têm que gravar, tipo, 3 filmes. É, são 3 filmes. São 3 filmes, cara. É isso que eu ia falar, né, pô? Se você for parar aqui de 2 em 2 anos, o cara te entrega 3 filmes de uma vez só, pô, tá ótimo, cara. É. Então o Del Toro mal entrega um filme a cada 5. Não tô brincando, eu adoro Del Toro. E o Moffat ainda tem que, como se diz, se dividir, porque tem que fazer quase que 13, 14 episódios por ano de Doctor Who. Pô, não tá fácil pra ninguém. É, ele mas dos 13 episódios ele escreve o quê? Uns 5? Não, mas ele tem que ficar ali, né? É. Pô, ele tem que assistir os outros, executivo. Né? É. Como se diz, acredito eu que nada que passa ali é sem, sem aprovação dele, então não. Ele tem que estar sempre ali. Não, e é nem isso, assim, eu acho que toda a ideia geral de cada temporada é ele que senta ali com os roteiristas e fala, você vai escrever isso, mas ele já sabe o que é. Né? Senta todo mundo numa salinha, põe aquele quadro bonito com vários post-its coloridos e cada personagem, vamos escrever. Ah, beleza, né? Lindo. Como é que nós vamos foder com a vida desse personagem, né? Ah, por que não? Não, como é que vamos foder o espectador? É. Porque assim, a gente quer destruir ele da forma, quando ele acha que acabou, a gente vai lá e dá mais uma cutucada. Quem assiste Doctor Who sabe disso. O cara é sádico mesmo. Ele, vocês falam do George R. R. Martin, mas o Sr. Moffat... Não fica muito atrás, não. Não, não fica, não. Ele é bem sádico. Bom, então agora vamos falar do trailer, né, do mês que a gente destacou aqui, Death of Superman Lives, que é o filme que seria escrito pelo Kevin Smith, dirigido pelo Tim Burton, estrelado pelo nosso amigo Nicolas Cage, né, sobre o Homem de Aço, filme que nunca saiu do... Quer dizer, ele chegou a sair do papel, né? É, foram feitos testes e tal. É, fizeram teste com roupa, com efeito. Com tudo, então, né? Mas o filme, a Warner viu que o filme era tão ruim, mas tão ruim, que era melhor jogar o dinheiro no lixo mesmo e gavetar o projeto. E aí resolveram fazer um documentário explicando por que o filme não chegou nas telas, né? O pior, assim, que se você vê o roteiro... O roteiro é bem ruinzinho, tem umas coisas, assim, muito idiotas. Mas ele tinha boas ideias. Na mão do Tim Burton dos anos 90, talvez teria saído um filme no mínimo interessante, mesmo que fosse totalmente contra tudo aquilo do Super-Homem que a gente conhece, sabe? Seria um filme, assim, e a gente vê pelo trailer aí desse documentário, que tem várias artes de produção da época... Que visualmente o filme seria muito interessante, assim, ele seria inusitado, no mínimo. O documentário está sendo financiado por crowdfunding, né, lá no Kickstarter, e o cara está precisando de uma grana lá para terminar o documentário. Ele já tem todas as entrevistas, tá? Agora é uma questão de finalização, porque ele até queria fazer uma cena do filme, ele queria, mesmo que em forma de animação, ele queria reproduzir uma das cenas do filme. Cara, eu confesso, assim, que existem dois filmes que eu tenho uma curiosidade enorme de saber como seria. Eu gostaria de... Se eu tivesse a máquina lá de Fringe, que me fizesse viajar por universos paralelos, eu queria ir pro universo paralelo que esses dois filmes foram produzidos. Que é esse do Superman, do Tim Burton, e o Batman Ano 1, do Darren Aronofsky. Que chegou num ponto, assim, de produção muito parecido, e que aí o Warner pegou e falou, não vai rolar, porque saiu do nosso controle esse negócio. O cara foi muito, muito criativo pra fazer esse filme, e não é o Batman, sabe? E é como você vê e fala, porra, não é um filme do Super-Homem, né? É um filme do Tim Burton, com um personagem super poderoso ali. Bizarro, né? Porque se você for olhar esses três nomes hoje em dia, cara, nunca que alguém ia deixar eles ir tão longe num filme. Como o Superman. Kevin Smith, Nicolas Cage e Tim Burton envolvidos no filme. Aí, tipo, no trailer lá, o Kevin Smith fala, do nada aparece o Chris Rock, aparece, adivinha quem vai ser o Jimmy Olsen, meu? É, nossa. Que desgraça, né, cara? Acho que, mas deve ter caído a ficha, mas peraí, a gente já fez Batman e Robin, a gente não quer outra vergonha no currículo. Eu aposto que o Ben Affleck deve ter olhado pro Kevin Smith e falado assim, mano, é meu brother, quebra o galho. Não, mas é assim, se você for pegar tudo que tem assim, sobre a produção desse filme, o Kevin Smith ele não ficou contente com o roteiro, porque o produtor do filme virava pra ele e falava, não, ó, você tem que fazer isso, não, você tem que escrever isso, eu quero uma série, é muito bizarro, cara. O Kevin Smith contando assim é um barato, porque ele fala que o cara chegava pra ele, ah, eu quero uma cena com uma aranha robótica gigante. Aí o Kevin Smith, hã? É, eu quero uma cena aí de ação que tenha uma aranha robótica gigante. Aí o Kevin Smith foi lá e escreveu a cena com a aranha robótica gigante, né? E que essa aranha robótica gigante foi parar no outro filme que esse cara produziu, que é o Loucas Aventuras do James West. O cara devia ter uma tara por aranha robótica gigante, sabe? Ele virou... Não, é sério, ele virou pro Kevin Smith uma vez e falou, o Brainiac, que vai estar no filme, eu quero que ele tenha um assistente robô. Não, beleza, eu coloco aqui, né? A gente cria um personagem e tal. Não, mas ó, tem que ser assim, tipo um R2-D2 gay. Nossa. Caraca, mano. Esse cara era amigo do Joe. Alguém, pessoal, esse Springs produtor, filha da mãe, né? Aí o Kevin Smith, ele ficava maluco. Aí o cara chegava, não, ó, o Super-Homem não pode usar azul e vermelho, tá? Azul e vermelho é muito colorido. Eu quero um Super-Homem usando uma roupa mais escura, mais dark, sombria. E isso nem foi o Tim Burton. É, era coisa que vinha do produtor do filme. Aí o Kevin Smith, pra sabotar isso, cara, ele colocava no roteiro várias cenas, assim, que o Super-Homem era descrito como um borrão azul e vermelho. Porque o cara não queria que o Super-Homem aparecesse com o uniforme do Super-Homem, o tradicional. Ele queria criar vários uniformes diferentes pro Super-Homem e ele achava que o uniforme tradicional era bobo. E aí o Kevin Smith achava aquilo um absurdo. Ele tinha completa noção do que ele estava escrevendo, era um roteiro muito ruim. Porque tava bagunçado, não tinha direcionamento. Pra melhorar, o Nicolas Cage nos testes, ele ainda tava com o cabelo comprido também, né? É, porque o Super-Homem nessa época aí nos quadrinhos, ele tinha o cabelo comprido, né? Foi logo depois do retorno do Super-Homem. Mas é que eles botaram um aplique no Nicolas Cage, né? Era a fase meio careca dele. Então lembra um pouco do cabelo dele no Conner. É, só que mais comprido ainda. É, né? Mais comprido. É que tem que ter um jeito de disfarçar aquela cara do Nicolas Cage, né? Porque, imagina. Chama atenção pro cabelo, põe o cabelão e tal. Tem um jeito de disfarçar a cara do Nicolas Cage, só contratar outro ator. O Nicolas Cage ficou numa frustração danada depois desse filme, porque assim, ele é maluco por quadrinhos. Quando falaram pra ele, os caras estão te sondando pra fazer o Super-Homem, puta, ele, eu quero fazer, entra em contato, eu quero, assinou o contrato pra fazer, e ficou maluco, ele recebeu pelo filme, inclusive. Ele é tão maluco pelo Super-Homem que o nome do filho dele é Kal-El. É, então eu acho que aí a gente começa a analisar o psicológico e ver onde é que começou o problema real nele, né? É, eu acho que foi por aí, frustração, assim. Eu já fico até imaginando, durante os testes ele ficava dando mil ideias, né? Ele devia ficar lá, vai sair e falar assim, olha, não dá, esquece esse filme. O filme provavelmente seria uma bela de uma bosta, né? Mas esse documentário, assim, me deixa até levemente curioso pra ver o que esses doentes mentais estavam pensando em fazer com o personagem. Esse documentário chamou muita atenção, assim, pra produção desse filme. Eu acho que a Warner deveria, inclusive, usar isso, sabe? Porque você viu, no trailer, o cara lá, que era o desenhista de produção, ele tem um livro, cara, com os rascunhos e tal. Porra, a Warner tinha que lançar isso, sabe? É. Pega o roteiro, faz uma HQ do roteiro. Eu queria muito que eles fizessem isso, que eles tivessem a cara de pau, né? De falar, isso um dia a Warner DC, né? Que é a mesma empresa, quis fazer esse filme. Vocês vão ler aqui nessa HQ que vai reproduzir o roteiro, sabe? Eles podiam fazer isso, cara. Seria divertido, no mínimo. E pelo menos mataria minha curiosidade, porque eu queria muito ver como que isso iria ficar, sabe? Então é isso, meus amigos, que a gente tinha para falar desse mês de agosto, essas notícias de cinema e televisão. Comentem aí embaixo o que você acha delas, se você bota fé nesse bando de remake de cinema e televisão, ou se você ainda é aquele que acredita que chegará uma era de criatividade ainda pra gente, ou se tá tudo lascado mesmo e daqui um dia vai ter remake de Lanterna Verde pra TV e escrito pelo roteirista de... Juntos e Misturados, Adam Sandler. Assim, tipo, se você tem, bota fé em tudo isso que a gente colocou aí, o cara que botava fé até no filme Super-Homem dirigido pelo Tim Burton com o Nicolas Cage, né? Eu sempre tem uma galera assim, na verdade na internet é muito raro a galera que bota fé em tudo, né? Tem 90% da galera que odeia tudo, né? Ah, é, tá na moda. Mas às vezes é bom botar fé em coisa que tem tudo pra dar errado. É, vai que dá certo. Às vezes não também, porque você se frustra também. Ah, faz o que você quiser. E até mês que vem. Até. Valeu. Fui.